40 mil brothers, porra. Era um dia muito bonito. Não, pra começar a apresentação. Porra, filha da puta, essa é a minha apresentação. Não tem apresentação. Fuck, vai. Então. Era um dia bem bonito na sala da Delice, onde todos faziam, realizavam suas atividades muito lindamente, né? Godoka tentava instalar o Skype. Tava suturando meus sapatos. Suturando seus sapatos. O Manhattan procurava pelo balde perdido dentro da base dos Super Amishs. O Zueste dava comida pro gato. O Segui tava num canto jogado tentando dormir. Tá fazendo carinho na Judite. Tá, pode ser também. O Flamer tava lá editando uma mini-saga, lá no computador dos Amishs. Evandro tava bêbado, provavelmente, num boteco ali próximo. O Tom tava lavando o jato invisível. E eu, pra variar, eu tava tentando aprender a mexer num computador. Tava tentando ligar o computador. Tava tentando gravar conversa no Skype. Tava difícil. Então, de repente, tá lá o Flamer editando uma mini-saga lá no computador dos Amishs e vocês... Mega mini-saga. Eu ia dizer mega-saga, né, porque tá demorando. Mas ele tava lá editando uma mini-saga e, de repente, a gente recebe um aviso de que a cidade tá sob ataque de um bando de amazonas muito loucas que entraram dentro da Marisa pra roubar roupas. Eles são hipsters. São amazonas hipsters, elas estão entrando na Marisa para roubar roupas da coleção antiga e somente os Amishs podem defender a cidade. Cidade, cara, sem nome. Cara, só parando para dar um off, imagina se a Marisa defendesse os Amishs, tipo, fudeu. Falei, cara. Isso daí foi em Passo Fundo que a Marisa pegou fogo, né? Coisa, né? Amishs, rápido, a Marisa está pegando fogo. Aí, então olha assim um pro outro e né? Se fazer Riachuelo até aí. Tá longe. Gostava tanto de lá. E no aviso, pelo que dá pra entender, é como se fosse um arrastão. Então elas iam passar por Marisa, por Renner, por C&A. Iam invadir todas essas grandes lojas de roupas da cidade e iam fazer uma limpa nela. Puta que pariu, mas só loja de pobre, hein, cara? Eles iam roubar todas as camisas do Capitão América, do Hulk. Não, cara, a gente não pode deixar. Eu só me movo na hora que eles atacaram o mercadinho Big Bom. Mercadinho Big Bom! Nossa! O gerente ficou louco! Tá quebrando tudo! Lembra, tu é o que tá na frente do computador. O que tu vai fazer? Tu vai chamar os amigos, tu vai ficar... Vai trocar... Vai fechar... Alt-tab e volta pra edição. Audacity, eu sei que o Flammer tá vendo o vídeo do Pedrão Pão de Batata 24 horas lá, é 10 horas em loop, tá ligado? Ele não tá editado. Eu tô no bar da frente, então qualquer coisa vocês me chamem lá. Eu tô dormindo, eu não quero acordar. Tô querendo ideia que eu vou dormir. Tá, a gente tem que fazer um RPG, Flammer, vai, continua aí. Chamando todos os amigos na sala de convivência. Chamando todos os amigos na sala de convivência. Agora, agora! Foda-se. Eu tenho que fechar as abas pornô do computador e ir. Eu fui correndo e eu esqueci de abrir a porta do avião, inclusive, e virei de cara na porta. O Tom entrou com um jatinho dentro do bagulho invisível. O Tom tá preso, tá procurando a fechadura do jato pra sair. É, eu não consigo achar, mas a fechadura do avião invisível. Perdeu a chave. Eu vou, né, mas como meu tênis tá rasgado, eu pego o alpargata da Auster. Ah, eu já tô ali perto, não tenho nada pra fazer mesmo. Nisso, os amigos que conseguem chegar na sala de conferências. Eu pego mais uma meia dúzia no bar ali e vou até o. Se você me encontrar no caminho, você me dá uma latinha, Evandro? Eu tô com sede. Não, eu te dou um chute, você levanta, porra. Bom, todos os amigos acabam indo pra sala de conferência, porque aparentemente o Flamer disse que tem alguma coisa importante. Todo mundo chega lá achando que finalmente vai rolar a mini saga, mas não. O crime invadiu a cidade e tem uma gangue de mulheres invadindo muitas lojas de roupas e que aparentemente os Waste acham que são de pobre. Olha, agora que eu sei oficialmente que não é uma mini saga, eu posso voltar a dormir? Porque não é menos importante, cara. Eu posso voltar pros os vídeos? Quem vai dizer isso é o líder da equipe. Quem é o líder da equipe? Gariba. Quem se candidatou? Um monte de amavanos invadindo um montão de lojas no shopping feito, cara. Podia ser o Tom. Então a gente precisa de um. Amazonas, eu já tenho um avião invisível, né? Acho que é o destino, gente. Sim, o Tom tem um avião, ele é o mais apto a liderar a gente. A gente precisa de um guia. Só lembrando que todos os veículos estão na garagem, incluindo a moto do Evandro, a cadeira do Zweit. Então, vamos lá, cara. Meu patinete. O patinete. O patinete. Doca. Cara, eu tenho aquela porta dos mendigos que vaga pelo mundo. Eu posso usar? Pra não, cara, isso não é um meio de... De locomoção válida, cara. Claro meio que é, se você fosse um mendigo, você poderia usar. Mas não é um meio de transporte, cara. O meio de transporte é um bagulho que tem roda ou que anda na rua. Mas o Tom tem o dele que voa, e aí? O da cadeira dos Zoist também. Tem roda, e aí? É um mendigo, cara, tu não tem nenhuma casa. Pô, para de escrotizar o cara, mano. O mundo é minha casa. Que mestre babaca, velho. Olha aí, que preconceito do caralho aí com o cara. E sabe o que é mais incrível? Que a gente falando com o mestre parece que a gente tá falando com o além, né? Porque o mestre teoricamente é só um narrador, tá ligado? Exato. Tá olhando pro alto, né? Um esquizofrênico, tá ligado? Na real, a gente tá num manicômio. Isso vocês percebem que todo mundo tá ali na sala, mas eu, o Vini não tá ali. A gente é louco, gente. Vamos se internar. Nem perceber mesmo. Não, vocês percebem que eu não tô ali. Mas eu tava antes no computador, mas eu não estou mais ali. Tá, galera. E aí, vocês vão pegar o quê? Vocês vão pegar um avião? Vocês vão ir atrás das mulheres? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fechar tudo as Marisa, vou pegar um busão. Eu vou pegar um avião pra ir pro bairro do lado. Algumas dessas lojas tem camiseta da... Tem camiseta em promoção? É na Marisa, eu acho que na Riachuelo tá em promoção. Aquelas camisetas estilizadas, nerd, daí a gente vai salvar Riachuelo aqui. Tem que ir por prioridade, se eu não me engano, né? Sim, tem umas camisetas lá da Hora da Aventura, do Batman. Vamos lá então, que eu vou, quando ninguém estiver olhando, vamos na Riachuelo. Antes que elas peguem as da Riachuelo também, vamos na Riachuelo. Ô Vini, vamos comprar um George Foreman Grill novo. Cara, quão longe é? Cara, dá uns 15 minutos de carro. Puta, é longe pra cá. Ô, Zwest, então a gente pega esse George Foreman e faz um churrascão, velho. Pega as carnes ali na geladeira. Então, vamos pegar os transportes pra ir pra lá? Cara, vamos lá porque eu quero ver se eu consigo colocar umas camisas debaixo da minha roupa quando a gente estiver lá. Cara, eu vou todo mundo no meu jatinho que cabe o pessoal no meu colo. Eu quero ir com o Evandro pra tomar cerveja no caminho. Vambora, bora. Eu tenho cartão lá, tenho cadastro lá na Riachuelo, dá de eu ir lá. Pô, vou pegar minha cadeira, eu vou lá, porque eu vou deixar o gato no controle da sala da delícia. Ele sobreviveu à queda do avião. Por sinal, ele pousou o avião depois que a gente abandonou ele. Esse era o. Não, mas capaz. Era o primeiro jato, o jato que acabou sendo destruído com o passar do tempo. E aí agora o Tom tem o seu avião invisível. O jato, ele foi destruído por inadimplência, né? Ninguém quis limpar ele. Ficou se acabando lá na garagem. Tira, o Tom não precisa limpar. O Tom não precisa limpar. Mentira que eu limpei, vamos se fuder. Essa casa tá. Essa porra dessa base tá limpa só por minha causa. Vocês vão até o avião e daí onde é que tá o avião? Porra! Puta que caralho! Eu tenho o controle, daí eu aperto e faz o barulhinho e a gente sabe onde que tá. Ele faz o bip bip, mas não mostra onde que tá. Cadê a porta? Ele acende. Na hora que ele faz o bip bip, ele acende umas luzinhas. Daí vocês veem onde o avião tá. Tem tipo um pátio lá fora, que é onde tem uma pista de pouso pro. Sabe a parte de trás da sala da delícia, assim? Sei. Lá atrás tem uma pista de coisa enorme, assim. Sabe como é que é? Agora só uma pergunta. Mas o meu jetinho, ele não decola vertical, que nem o jetinho da Shield? Tu que manja das cara, configurações. É isso, né? Qual é a parada? Vai ter uma pista de pouso lá na Marisa pra gente pousar lá? Não, ou vai cair com o avião no teto? O meu jetinho, ele vai ficar sobrevoando e a gente vai descer na corda invisível. Isso. Ah, vai dar merda isso aí. Não, cara, vai... Já jogar dado pra ver se consegue segurar a corda invisível. Vai dar certo. Então vai lá então. Vocês vão pro jatinho lá, vocês conseguem. Alguns conseguem entrar no jatinho, outros acham que entraram no jatinho. Cara, vão me teletransportar pro local lá, onde vocês pegaram. O Manhattan vai ser um sato, cara. Quando vocês chegarem lá, vocês batem um filme e teletransportam quando vocês estiverem. Vou ficar vendo um vídeo da Hitomi Tanaka aqui ainda, dá uns 10 minutos. Dá tempo de ver um pornozinho, né? Vai esperar aqui então, Mahata? Vou esperar o pessoal chegar lá e eles mandam mensagem no WhatsApp, eu vou depois, me transporto depois. Eu vou na minha bicicleta a vapor, que tem uma panela de pressão como caldeira. Tá. Tudo bem. Quem é que vai no jatinho com o Tom? Acho que todo o resto. Eu acho que eu também vou. Eu vou dessa vez na minha cadeira, que eu não vou deixar dessa vez aqui, não. O gato vai contigo, né? O gato vai ficar cuidando do... Não, o gato vai eu vou deixar ele cuidando da base. Tá, beleza. O gato vai ficar cuidando da base, o Manhattan vai esperar o pessoal chegar lá pra se teletransportar, o Zest vai de cadeira, o Flamer vai de bike a vapor, o que mais? O resto vai com o Tom? Vamos com o Tom. Beleza, então. Então você tem que mostrar pra gente como entra no avião, porque a gente não sabe. Por gentileza. Não, pessoal. É só seguir a comissária invisível, ela tá apontando. Você só ouve aquela voz, né? Máscaras de gás cairão por cima de suas cabeças. Existe uma mulher escravizada invisível dentro do avião pra quando a gente precisar. Não, é que a minha comissária invisível, ela é o robô dos Jetsons, só que ele é invisível. Ela é a... Como é que é o nome da robô lá? Eu nunca lembro dela. Rose. É uma Rose, só que invisível. É. Tá, vocês conseguem entrar dentro do avião, é um track meio esquisito, porque vocês não enxergam o chão nem nada. Não, mestre, daí... a gente entra fora dele, é um muito bom avião. Daí, assim, ó, vocês têm que prestar atenção porque vai aparecer o sinal pra apertar o cinto na hora que estiver decolando. Então tem que ficar ligado. Olhando daqui de fora, dá pra ver que é muito pior ver esses negros tudo sentado no ar. Eles estão sentados no ar, basicamente. É mais legal sentado no ar. E alguém tá de Kyushu hoje e esqueceu de pôr cueca, alguma coisa? Eu sou mendigo, cara, eu não tenho dinheiro pra cueca. Nem pra banho. Nem pra banho. Velho, eu sempre gostei muito dos bugs do Skyrim, eu tô reproduzindo um na vida real agora. Andar no além, no voar no nada. Pior bug, cara. Acabou que começa a rodopiar e sai voando no ar. Eu tenho muito poucas horas de voo, tá? Mas obrigado por confiar na minha habilidade. De nada, a gente não tem escolha, Tom. Tá, então enquanto... Era isso, era o gato, Tom. Então, enquanto o Delícia Force One tá decolando e partindo em direção aos céus, Flamer vai ligar a motoca dele, o Zeus vai ir com a cadeira. Zeus, tu vai acompanhar o avião, tu vai ir com o Flamer, como é que vocês vão fazer? Ah, eu vou com o Flamer. Eu não tô gostando de ver esses caras sentados no ar. É. Incomodando. Imagina. É antinatural. Puta família brasileira. Eu não acredito em avião. Não sei como é que tá pro avô. Não acredito em avião. Prefiro muito mais a minha cadeira voadora. O homem não pisou na lua também, né? Não. Não, foi o... Foi o Kubrick. Tá, daí, vocês vão pra lá, vocês começam a ir pra lá de avião, vocês veem a cidade muito bonita. Aí o Tom lembra que eu nunca entrei no avião invisível, porque eu tenho medo de altura, então eu nunca andaria nele, provavelmente. Flamer liga a motoca a vapor deles, começam aí ele e o Zwaste na direção do... Não, peraí, tem que pegar pressão, tem que pegar pressão. Morra, filha da puta! Sente a pressão, piranha! Sente a pressão! Eu quero ver quando esses putos pegarem um jato pra ir num caminho que é 10 minutos de carro e passar direto por ele assim. O Vini é ruim de distância, às vezes é meia hora de carro, você não sabe. Mas o meu jato ele fica sobrevoando, a gente não vai ter problema. Tá, então assim, ó, todos vocês saem da base dos Amishs e o único que fica na base é o Manhattan, certo? Certo. Tá, ok. Todos os que não estão no jato, vocês estão fodidos no trânsito agora. Aí é São Paulo, seus trouxas, se fuderam. E vocês que estão no avião, vocês estão se dirigindo em direção a Riachuelo lá pra pregar as promoções e pra derrotar as Amazonas ensandecidas loucas por roupas. Eu tô indo mais pra pegar as camisetas, né? É. Manhattan, bagunça. Recapitulando os nossos objetivos: número 1 é conseguir as camisetas da promoção. Número 2 é fazer um cartão da Riachuelo. Número 3, se der tempo, é parar as Amazonas. Cara, depende. Se as Amazonas estiverem conseguindo uns descontos bons, a gente pode botar umas perucas e comprar também, né, velho? Manhattan, tu tá sozinho na base, tatu e o gato. O gato tá na frente do computadeiro lá, parado, dormindo, cuidando da base. Daí tu começa a ouvir uns barulhos esquisitos pela base inteira. Tipo esse que eu tô ouvindo no Skype agora. Manhattan, tu tá sozinho na base e de repente tu começa a ouvir uns barulhos estranhos. Tipo uns passos, assim, uns barulhos meio metálicos, umas coisas se arrastando. Pai, eu fico de boa lá ainda. enquanto a coisa não ficar muito feia, eu realmente é boa, não, né? Vou fazer nada, assim. Vou ficar lá de boa. Tá, tranquilo. Tu escuta uns barulhos de gato gritando, de tipo, de gato brabo, tá ligado? Comendo barulho de gato. Oi? Nada. Uns barulhos de metal batendo, de gente se... Tipo, de gente correndo. É o Iron Maiden, é metal. Um lance meio de briga, assim, e depois tu não escuta mais nada. É, aí acho que é prudente levantar a bunda da cadeira e ver o que tá acontecendo. Não, continua sentado. Alguém tinha que ser o Alexandre, a consciência do Manhattan. Não, cara, fica aí. Isso, pega essa faca metálica e põe ela na tomada, cara. Demais. É do lado de fora não do QG. Não, é do lado de dentro, era só numa outra sala. Ah, mas como que tinha gente correndo, cara? Tá, vou lá ver, porque não era pra ter gente correndo, era pra eu estar sozinho nessa porra. Tu chega na sala do computador, que era onde o gato tava, e tem o computador dos Amishs destruídos, muitas bolas de pelo espalhadas pelo chão, sinal de que houve luta, houve briga. Tem um computador velho jogado no chão, meio quebrado, e é isso aí, cara. Tem marca de briga, como se tivessem destruído uma parte da parede, e aonde deveria ter a porta da saída do QG dos Amishs, tem um buraco enorme, como se alguém tivesse... Como se alguém tivesse arrombado a porta. Assim. Gato espião. Foi tudo gato do Switch, cara. Gato espião. Eu acho que foi o Tom que não sabia decolar e saiu pela porta mesmo, tá ligado? Pode ser. Calma aí, agora calma aí. Nisso, o resto dos Amishs chega lá na Riachuelo. Tá rolando o escambau. Tu vê que tem Marisa? Vocês chegam lá na Riachuelo. É, primeiro porque lá as camisetas são mais legais. A Marisa se fudeu, agora o lance é na Riachuelo. Vocês chegam lá na Riachuelo no exato momento em que um exército de mulheres usando biquíni mail, que é tipo um biquíni de metal, assim, elas estão correndo na direção da Riachuelo e elas estão entrando na loja com tudo, cara, atravessando vitrine, chutando segurança... Espancando Nossa. Gente no estacionamento. São as Mina Vini, cara. O que tá acontecendo, velho? Tá, então, e aí? Então, que a gente faz? Eu vou pular da cadeira usando o meu pirocóptero. Eu vou usar a corda invisível pra decidir na seção das camisetas. Tá, assim, meio... ó, só explicando. A Riachuelo é uma loja sozinha, mas ela tem um teto. Pra entrar dentro da loja, vocês teriam que entrar ou pela porta ou por alçapões no telhado. Vocês vão ter que ou pousar a nave ou deixar ela sobrevoando o local e descer por meio de corda. A gente pode fazer o Capitão América e o Supremo. Pela corda só tem mais legal. É mais legal pela corda, né, gente? Povo de herói. Se eu me transformar e fazer um buraco na... Se tu te transformar, se tu fizer um buraco, daí tu vai arrebentar o telhado da loja, e daí tu vai dar Superman do Snyder, né, cara? Tu vai começar a machucar um monte de gente inocente. Pode danificar as camisetas, machucar as pessoas. Tem. O problema é ser relacionado com o Superman do Snyder, daí fudeu. tem gente na loja, tipo, vendedores? Tem gente na loja, cara. A galera tá gritando, tipo, ah, meu Deus do céu! Ai, alguém me ajuda! Pariu, até de o jatinho do Tom tem aqueles megafones que nem o Coruja tinha pra gente falar pra eles saírem ou não? Tem? Ele tem, cara, só tem que achar. Tom, acha aí, Tom. Tem que achar o controle. Gente, sai, piranhada! Eu não se preocupe que eu sei a posição de todas as coisas do jato invisível. Desde que ninguém me mexa do lugar, eu sei tudo. Mas Tom, você tá meio bêbado, tá... Tom. Acho que você não só vai... Só tem que sentar no teu lugar, te concentrar bem. Daí tu vai lembrar de onde tá o alto-falante ali, Tom. Tom, eu aconselho você a pegar o alto-falante e falar que tem show grátis do MC Livinho a duas quadras dali. Eu tava pensando em falar que a Index tava com tudo pela metade do preço e comprei um em leve 2. Pode ser mais efetivo. Tu que vai escolher o que tu vai fazer, Tom. É só tu falar no alto-falante. Então eu vou pedir... o gerente enlouqueceu. A Index tá com tudo pela metade do preço e na compra de uma peça você ganha outra. Aí tu vê que tipo tá rolando aquele quebra-pau assim dentro da loja. Aí daqui um momento para um pouco o quebra-pau. Daí tu começa a escutar um... Index, Index, Index. Tem que ficar assim. Aquela manada saindo. Cara, aquela manada de mulher maluca por promoção sai correndo e vai na direção da outra loja. Vocês têm tempo de verificar a situação do local, se as pessoas estão feridas, se ainda tem roupa em promoção. É a chance de vocês, cara. A gente pode descer então rapidinho, falar que a gente salvou eles e exigir umas camisetas grátis? Pode ser, né? Eu acho que é o padrão, né? É, né? Acho que pra gente poder fazer jabá desse jeito que a gente tá fazendo, assim, acho que a gente tem que ganhar alguma coisa, né? Exato. Qualquer coisa o editor pode botar um bip em cima do nome da loja, de todas as lojas. Olha aí. Ah, sim, é. Exatamente. Então, claro, vamos fazer isso. Tá, então a gente desceu ali pra averiguar como é que tá as coisas. Quero falar com o dono aí da Riachuelo. Quero falar com o Riachuelo Schneider, hein? Cheio de caco no chão. Alguém tem chinelo Schneider pra me emprestar, porque eu vou cortar meu pé, cara. Tá, vocês veem assim, ó. Vocês conseguem... O Tom sentado na posição especial dele, ele lembra onde estão as cordas, ele consegue desenrolar as cordas pra vocês descerem. Ele ativa o piloto automático, né? Daí a nave vai ficar ali em cima, esperando. Eu acendo as luzes do avião também. Pode ser também. Tu que manja gente... mais de avião aí, tu tem que dizer o que tem nesse avião aí, Tom. Antes da gente sair... Não, vou deixar as luzes de localização pra gente achar o avião na hora de ir embora. É isso que eu ia falar, a gente precisa achar ele de volta, senão... É. É uma luz verde do lado direito e uma vermelha do lado esquerdo, que daí eu sei a posição do avião. Só pra lembrar, o Flamer chegou agora, tá? Ele tava preso no trânsito. É minha moto boa, caralho! Peraí que a gente esqueceu de avisar o Manhattan que a gente chegou aqui, cara. O Manhattan não tava ocupado olhando o quarto? Não deu tempo, cara. É tempo real, cara. Se vocês quiserem avisar ele agora. A gente tem que avisar ele porque... Aí ele já avisa que rolou treta lá também na sexta-feira. Pera, não vou avisar ele agora, não. Vamos avisar ele depois que a gente pegar a promoção pra ele não pegar na sexta-feira. Boa. Eu ia falar depois que a gente... Eu quero uma do Jake. Vou ver se tem umas camisas do Ciclope aqui. A gente tem que descer do avião antes, herói. A gente já desceu do avião? Eu já acionei as cordas e liguei as luzes e a gente já desceu do avião. Tá bom. Então vamos, tô descendo do avião. Tom, você tem uma sandália pra mim? No alto-falante, tá tocando Baby, eu... come in love. Eu escolhi uma Havaiana. Escolhi uma Havaiana aqui, escolhi uma Havaiana aqui, qual é o teu número? 42, é isso mesmo? Não, peraí. Eu parei na arara, das Havaianas aqui. Não, não. Vocês vão entrar na loja tudo junto. Vem o segurança e diz que não pode entrar dessa maneira pro seguir. Diz que a loja ali tem um código de conduta que não pode entrar vestido daquele jeito na loja. Não pode entrar mendigo. É, não pode entrar mendigo e não pode rolezinho dentro da loja. Porra, acabou de acontecer. Que merda essa, cara? Tá rolando aí? Porra, que segurança do caralho que deixou 1 milhão de mulher maluca. Aí tu vê não, que. É, eu voto da gente pegar o alto-falante e avisar que tem promoção na Riachuelo. A gente vai lá na Index e avisa que tem promoção na Riachuelo, então. Sacaneia, né, cara? Vocês percebem que um segurança. Tipo, o segurança não deixa o seguir entrar e chega um outro segurança. Fala no ouvido desse segurança e ele olha pra vocês e diz assim: são os amiches? Por acaso o segurança parece com o Modok? Caralho. Não, o segurança ele é alto, moreno e careca. Que segurança? É um segurança. Vocês não sabem, mas o rato não tá ali. O rato não tá ali, pode opinar. Ele olha pra vocês e diz assim: sim, são os amiches? Me acompanhem, por favor. Sim, somos os amiches. E aí é? Seu cuzão. E o Flammer, ele já chegou, então? Ele tá com a gente? Eu tô falando isso pra segurança. Ah, tá, então beleza. De onde é que moto voa, cara? Caralho, porra! Eu te mandei o desenho da porra da moto. A gente não tá num desenho, não tá na vida real, Flammer. Isso aqui é vida real. Nós era uma lambreta, tá ligado? A vida real tem muitos jatos invisíveis, né? Obrigado. Claro que cara, tem. Pra mim era uma bike com um motor a vapor, tá ligado? Uma bicicleta, não era nem moto. Porra, caralho. Eu pensei que era essa bike aí tá com cara de... Era uma chineraia. Uma chineraia a vapor. Sabe a chineraia? Acabei de vir no bairro do Salgado, consegui essa chineraia a vapor. A única moto que voa é a Shinerai de ponta cabeça, você sabe disso. Então, daí o segurança, que é um cara moreno, alto, careca, ele pede pra vocês acompanharem ele até uma... Eu acho que eu já vi esse garçom em algum lugar aí. Tem, algum lugar ali. Ele não é um garçom, cara, ele é um segurança. Ele tá com a maior pinta de garçom, os caras. Ele anda com o bracinho curvado. Não com é um garçom, ele é um braço também, né? Ele pede pra vocês acompanharem ele até um lugar, até uma sala, onde o gerente vai falar com vocês. Ô Tom, sobe, no, volta pro avião e avisa o Manhattan que a gente chegou aqui pra ele vir. Que eu acho que tá acontecendo uma coisa meio estranha aqui. Não, é fácil ligar no celular dele. É que eu deixei o celular na nave invisível, mas pode deixar que eu volto. Daí eu fico na nave. Segura aí meu celular invisível, pega aí. O carro de fuga. Isso, cara, isso fica pronto qualquer coisa aí que não tá muito legal vou, isso aqui. Eu vou jogar pro Tom meu celular invisível. Segura aí. E então todo mundo ouve um barulho de iPhone quebrando. Pô, eu achei que tu tinha uma caixa materna às vezes. Era essa. Só que tá invisível. Ela quebrou então. E tu não tem mais uma caixa materna invisível. Bom, enquanto a gente vai seguir o cara aqui, tu, por favor, volta lá no. Volta pra aeronave. E avisa o Manhattan que a gente tá aí, que acho que a gente vai precisar desse poder dele. Rápido, aproveita que o Tom foi pra lá, vamos pegar mais camisetas. Vocês acompanham o segurança? Eu fui pra aeronave. Daí vocês chegam na sala do gerente, a cadeira do gerente tá virada de costas pra vocês. E o segurança moreno, alto e careca, abre a porta, vocês podem entrar por essa porta, por gentileza. Okay. Sim, senhor. Vamos entrar. Pera aí. Que a gente tá... Quem que tá? Tá eu, o Flammer, o Edson e o Evandro? E o Zwaste. Alguém podia não entrar, cara. Pra garantir, né? Ficar na espreita aí. Porque... Eu vou ficar aqui pelo porta. O Evandro, que qualquer coisa ele se transforma. Pode ser. Eu não posso sugerir, eu tô na aeronave. É, a gente ouviu o Alexandre falando, assim. Eu ouvi o Tom gritando. A gente é um grupo de amiches, a gente não tem um comunicador de curto alcance, sim, nada. A gente é sensate, cara, então a gente... Cara, Lois Lane escutou no filme do Batman vs Superman, eu tô, pode falar tranquilo. O responsável por isso é o cara que cuida do equipamento da equipe, que é o Flamer, né, que é o cara da, da, Claro, tu é o cara do... O cara veio numa chineraia a vapor, vai cuidar do equipamento, cara. Ele cuida do equipamento. O equipamento é todo steampunk, mas é o equipamento, cara. Nossa, comunicador. Ele tava fervendo quando a gente põe na cabeça. Tá aqui, ó, teu celular é steampunk, é um celular com engrenagem colada nas costas. Nosso equipamento é um Danone com cordinha, tá ligado? É gambiarra. Então vocês estão com o Gambia... Eu sou cozinheiro, porra, não sou engenheiro, não. O Gambia comunicador do Evandro, que é uma cordinha num potinho de Danete. É. Cada um tem um comunicador. Cada um tem comunicador sem fio, é só um copinho. É, não, ele é um copinho com um fiozinho, só que esse fiozinho tem um conector Wi-Fi nele, daí todos os fiozinhos se conectam. Tem uma maritaca, um papagaio preso. É tipo isso. Ele. Vocês entram dentro da sala de segurança, aí vocês escutam uma voz grossa falando assim: obrigado, senhor segurança da zoeira. Você pode fechar a porta. Agora ele mudou de profissão. A gente não viu ele mesmo da outra vez que a gente foi lá. É que da zoeira é o sobrenome dele, cara. Ele é tipo Doutor Estranho, tá ligado? Uhum. É o Stephen Estranho. Ele é tipo Vantuíro Zoeira, da zoeira. A identidade secreta do garçom, cara. Ele mudou de vida, né, cara? Daí vocês esperam um pouquinho, fecha a porta. Quem é que vai ficar lá fora? Quem é que vai ficar ali dentro? Quem é que vai ficar na porta? Eu fico ali fora pra cuidar qualquer coisa. Ah, Evandro, o Evandro ficou ali fora, então. Então tá o Godoka, o Gui, o Flamer e o Zuet lá dentro. Uhum. Tu vê que o segurança da zoeira, ele fica na porta, assim, fica te encarando com uma cara de cu, assim. Você também tá esperando lá fora? Ele ficou, não, o segurança ficou lá fora. Uhum. Ficou esperando lá fora. E trocando uma ideia com ele, dá umas dicas de cerveja artesanal e tal. Aí vocês veem que a cadeira gira, e daí tem um menino, franzino, pequenininho, meio humano, meio frango, sentado numa cadeira. O senhor é o senhor Hatchwell Schneider? Daí tu vê que aquela voz grossa, imponente, ela muda e vira uma voz meio que de adolescente mudando de voz, sabe? E ele diz assim: não, seu idiota, óbvio que não. Infelizmente meus negócios não... É a grossa voz ainda. Não estão indo tão bem. Todas as minhas lojas estão sendo atacadas por essas mulheres malucas. E eu não sei... Amazonas. Não, vocês percebem que é um antigo conhecido, também conhecido como franguinho do capeta. Eu posso só tirar uma prova antes? Eu tô vendo que tem um retrato ali. Eu posso ver se a mãe dele parece com a mãe dele? Ou eu não posso andar até lá? Pode se aproximar. Eu viro pro Edson e pergunto: quem é esse cara aí? Olha, eu me aproximei. Não sei, eu entrei junto contigo. Eu me aproximei do retrato como que ninguém... Quisesse nada, meio que pedindo uma esmola ali, usando aquela malemolência lá dos mendigos, e percebi que a mãe dele tá meio estranha, cara. Não tá parecendo o frango, não. Mas segundo me contam, ia ser o frango novo Cashwell Schneider. Nome das empresas vivo. Vai mudar camisetas. Tu vê que tem algumas pessoas que tu conhece nessa foto e tem outras pessoas que não conhece. Tem 5 pessoas nessa foto, sendo uma delas o próprio franguinho do capeta. Uhum. Aí tem a mãe do franguinho do capeta, que é uma milfaça top, empresária do ramo de vestimentos. Mas parecia melhor antes, hein? Ó. E tem um cara rico multimilionário, também conhecido como Vivo Schneider, e ele tá abraçado na mãe. Com vários celulares nos bolsos. O mundo dá voltas, cara. Grande Vivo Schneider. Agora ele não é franguinho do capeta, cara, agora ele é franguinho Schneider. Little Chicken Schneider, cara, é outro Little mesmo. Chicken Schneider. E aí agora ele é responsável pelo império de lojas de roupas, cara. É, mas eu não me importava com você antes, cara, por que eu vou me importar agora? Tipo, o que a gente tá fazendo aqui, né? Aí ele olha pra ti e fala assim: e eu vou saber, caralho, eu só tô trabalhando aqui porque... Enfia essa porra no cu, bora tomar cerveja, galera. Porque minha mãe pediu e porque... Opa. Vem pra caralho aqui, opa. Mas de qualquer forma, o que que vocês estão fazendo aqui, porra? Eu chamei a polícia, hein? Eu viro pro Godok e falo: ele quer comprar o site. Cochicho, porque ele não pode ouvir. Dependendo do preço, a gente vende. Sim! A gente monta outra. Monta outra, é tão fácil. Pensa no preço aí, Godok. Pensa no preço. Daí a gente não pode criar um domínio novo, tipo... Uma coisa inovadora que nem macacos, robôs, alguma coisa? Você já deve ter caído, né? É, a gente pode comprar esse domínio de volta, cara, e usar a página do Facebook com muitos likes. Vamos falar de negócio. Quanto você paga pra gente levar a Amazon, velho? Porra, pagar, filha da puta! Vocês não são super-herói, caralho! Não, pra você não. Pra você não, cuzão. Não sou obrigado. Eu posso ligar pro Tom? O radinho funciona lá dentro da sala? Funciona. É um fio bem comprido. Eu posso ligar pro Tom e perguntar se ele já conseguiu chamar o Manhattan, que a gente pode, tem que usar poder pra livrar esse garoto aí, nos livrar. Pode ligar. Pra dar ele pra Marte. Tá tocando o Skype. Alô? Tom. Alô? Oi, Tom. É o Guilherme. Alô? Eu segui. Você tá me ouvindo? Sim, alô? Não. Pronto! Tom, avisa o Manhattan. Já avisou o Manhattan que a gente chegou aqui? Ou ainda não? Pera, tava no mudo. Agora sim. Então, ninguém tá atendendo. Porra, como é que a gente vai resolver o bagulho com o frango, cara? Eu vou lá e dou um chute na cadeira dele. Morrato, o teu telefone toca, mano. Eu ouvi, cara. Tô indo. Eu tava só vendo o dele. Ah, ele também está conectado, esqueci disso. Tá retomando, já terminei aqui. Fechava em branco. Já atendi. O que, que é, Tom? Alô, Manhattan? Fala. Pô, a gente tá precisando de você aqui. Fala, Nigel. Bando de idiota. A hora que o Tom liga pro Manhattan, o Manhattan já tá do nosso lado, tá ligado? Sim. É assim, Manhattan, a gente tá precisando de você. Yes. Cara, é o seguinte, obrigado. A situação aqui do QG também tá fodida, cara. Algum filho da puta fudeu com a parede aqui, eu vou me dividir em três Manhattans, eu fico um Manhattan aqui. O Manhattan acabou de chegar aí, já tá ao lado de seguir. E o outro Manhattan vai ficar assistindo Netflix aqui. O Manhattan, o Manhattan, o Manhattan, se o HDR ouvir isso, ele fica feliz. Nisso tu vira três Manhattans e sai um quarto Manhattan de dentro do banheiro. Assim. Tipo, o que que tá acontecendo? É, tipo, porra, eu não posso me dividir em uma hora pra dar uma cagada que vocês já viram mais cinco, porra. Agora... Mas é Manhattan ou é Naruto? Eu sei o Jutsu. Agora que a gente sabe que o QG tá meio cagado, a gente pode abandonar a missão da Marisa lá, sei lá, e só cuidar do QG? Foda-se o resto. Mas antes de vocês irem embora, eu tenho um pedido. Tu vê que o franguinho ele tá com os olhos meio lacrimejados. A gente pode não ouvir o pedido e mandar esse foder mesmo. Filho da puta, você fala logo. Meu irmão, nem te conheço, velho. Tchau. Ele pega, ele puxa, ele. Vocês veem que o franguinho tá mais velho, ele já tá uma, né, mais gordo. Tá mais gordinho, tá mais velho. Barba na cara. Ele tá, pega. Eu tô ouvindo a conversa pelo fone, né? Tá ouvindo. Sim. Eu deixei ligado pro seu. Qual que é o pedido dele? Ele olha pra vocês assim, ele pega e puxa uma foto, aí tem um macaquinho na foto, ele tá chorando. Ele captaram meu macaco. Ai, peraí, não, foda-se. Eu posso perguntar se eles raptaram? Censurado. Não. Caralho! Não, acho que essa parte tem que ser cortada aqui. Querendo você. Caralho, isso aqui. Eles não tem que cortar. Não, porque isso é racismo. Cara, ó, já digo uma coisa, eu não vou desenhar nada, hein? Eu queria avisar o frango que eu também tenho um pedido. Eu queria uma porção de frango a passarinho com molho tártaro. Olha aqui, ô filho da puta, isso aqui não é uma lanchonete, isso aqui é uma loja de roupa, caralho. A menos que tu queira alguma roupa, senão não enche o meu saco, tá ligado? Ah, e aí tratando a gente assim, quer que a gente vá ver teu macaco, é? Porra, se vocês e o macaco querem... no cu, vamos embora, galera. Se vocês embora, não galera, querem... Aproveita, podre. Vocês poderiam me ajudar a salvar o meu macaco, eu daria muitas roupas pra vocês. E me dá tua mãe. Ah. Olha aqui, ô filho da puta, minha mãe não tá no negócio, tá? Vai se fuder. Vambora. E tem camiseta, tem camiseta da Hora de Aventura ainda? Tem, só no estoque. Porra. Cancela meu cartão Marisa. Tua bunda, filho da puta. Vambora, galera. Cancela meu cartão Marisa que eu te ajudo. É difícil. É mais difícil ganhar desconto e cancelar a porra do cartão. Vocês não sabem. Vê que ele dá uma... Né? Vê que ele dá uma tremidinha assim, tipo, como quem tá hesitante dele. Tá bom, porra, tá bom. Essa porra desse macaco é a única coisa de boa que existe na minha vida. Tá bom, eu cancelo. Cartão da Marisa, eu cancelo a net, eu cancelo o que vocês quiserem, porra. Eu só quero meu macaco de volta. Cara, antes da gente concordar, a gente tem que... O que aconteceu, franguinho? O que aconteceu? Como é que eles se pegaram? Conta a história aí, explica você melhor. Tá, como é que eles se pegaram? E aí, o que tá acontecendo? Ah, cara, o negócio é o seguinte, eu tava tentando me juntar com o Versago, com o Fodossauros, e aí eu marquei uma reunião com os dois. Nossa. Só que o Fodossauros nunca apareceu. E aí eu fiquei achando que o Versago podia ter feito alguma coisa, mas 2 dias depois o Versago também sumiu. Então eu não sei o que aconteceu, eu só sei que o macaco sumiu e eu andei recebendo algumas mensagens esquisitas. Cara, eles estão desaparecendo com quem criou o MRCI. Vamos deixar desaparecer ele com frango. Só falta cara, um. Só falta um. Acho que eu vou dar um help aí ainda. Né, pra acontecer. Né? Ih, falou bem. A putinha. Só falta falou um. A putinha do cara. Já foi depois. Só falta um. Vamos deixar. Deixa, por favor. Eu cancelo o cartão no telefone. Eu dou um jeito. Então, porra, vocês vão me ajudar ou não, caralho? A gente pode rolar um dado online pra descobrir se a gente vai ajudar. Tá difícil. Poder ajudar se vocês quiserem. É difícil, cara, mas dá uma... Vamos ajudar o franguinho? Porque não, vamos falar de... Nossa aventura termina agora. Senão nossa energia vai ser chato. Cara, vamos fingir que na vida real a gente ajudaria. Eu rolei o dado aqui, deu um beijo no pescoço e uma massagem erótica. Mas é que eu tô usando não esse dado. Não é esse dado, Marrata. Não é esse dado, cara. Ah, eu não posso. Então, não, deu um dado, a gente tem que fazer. Não, o dado é lei, Marrata. Vai lá. O dado é a lei. Vai lá. Não, faça a massagem erótica em quem aí? Quem tá precisando? É no frango? Caralho! Frango, cara. No frango, exatamente. A gente tá esperando. Não, cara, no frango não, no frango não. Aquelas banhas. Não, cara, tem que ser o frango, ele que tá precisando. Dá uma levantadinha assim na dobradinha que tem no peito dele, sabe? Dá esfregadinha assim embaixo do peito e sai aquela massinha preta, sabe? Não, cara, vamos ajudar. Dá aquela levantada na teta gorda dele, cai 50 na marinha. Por que o Tom ainda não voltou? Se a gente já. O Manhattan já tá aqui. Tom, vem pra cá. Eu já abri a porta e já tô ouvindo a horas. O Evandro tá lá de boa já. Tá, então tô indo, cheguei. Lino, o Manhattan que na base ele pode acessar o sistema de segurança e ver o que tinha nas câmeras lá, porque que tem o... Tu tem que entender uma coisa, como tu é uma versão diferente do Manhattan, as tuas cópias elas têm um limite e habilidades limitadas. Então, por exemplo, tem limite de banda. Tem limite de banda. Então, tipo as assim, cópias, pode fazer, com a net. Tu pode fazer várias cópias, só que cada cópia que tu faz, ela diminui a capacidade das outras cópias. Então, tipo assim, o máximo de cópias que tu consegue fazer é 5, e tipo, quando tu vira 5 cópias, todas elas são retardadas. Tipo assim, uma rata. É uma criança de 5 anos. Tu já tá em 4, assim. Tá, então o Smurrata tá desenhando uma raquete do Guda. Tá desenhando só no... Censurado. Vai dar merda isso aí. Encaixou nessa loja. Eu vou reduzir minhas cópias só em 2, então. Depois eu assisto o resto do Netflix. Uma das tuas cópias, ela vai lá no computador dos Amishes. Só que o computador tem um... O computador foi parcialmente destruído, assim, ele não funciona direito e vai precisar de alguém que manje de computadores pra arrumar ele. Tchau. Tchau. Não tem computador na Marina pra gente comprar? Não tem. Só tem camiseta porra, que rasga. Por que a gente não foi na Americana? Na Americana tem. A gente tava na Riachuelo, não, gente? Ah, é? Não sei, mas a gente tá do lado do frango, a gente tem que ajudar ou não, cara? O avião do Tom não faz backup automático das coisas do QG? Tem que achar o USB, cara. A loja é do filho da puta, ele não tem uma central de segurança na loja? Tem que acessar o nosso servidor Linux lá da puta que pariu? Ele tem que ter uma casa das TV de porteiro pequenininha, pelo menos. É, mas o macaco dele... Roubaram o macaco dele aqui na loja, né, porra? O macaco roubaram na casa dele. Ele tem central de segurança na casa ou não? Óbvio que sim, ele é rico pra caralho. Tem então eu vou hackear o sistema de segurança dele com a TV invisível do avião invisível. Tá, mas pera aí. Quem daí manja de computadores? Solte ela. Eu manjo de invisível. Eu manjo de roubar computador. Quem dos amiches mais manja de computador? Tu, tu, Evandro, Vini? O Evandro quando tá só. Manja pra caralho. Manja de X-Videos, cara. O Evandro e eu, então, né? Exato. Zui, você manja só de cadeira e gato. Que a gente eu manjo essa porra aí, cara. Tá, quanta cerveja tu bebeu, Evandro? Suficiente. Não dá tua conta. Tem que ir até o... seu puto. Caramba, Evandro. Tem que ir até o computador lá pra verificar essa situação, cara. Vocês vão ter que ir até a casa do frango. Porra. Pra verificar se tá tudo certo. Vamos embora, tá podre. Vamos todo mundo no avião. Se pegar o avião e logo, senão o podcast vai ficar muito longo. Coloca a motinho do Flamer no avião aí. Não, bota no bagageiro, aqueles que ficam de fora, tipo carro, assim. Bagageiro. Não, ele passa um elástico aqui por cima e prende ela na lateral, assim. Pega a rabeira, Flamer. Não, gente, tem que ser dentro, porque senão vai afetar o peso e balanceamento da aeronave. Tem que ser dentro. O Flamer vai fazer igual, tá ligado? Quando os molequinhos botavam o pé no caminhão, pro caminhão ir levando. Sim. Ele vai botar o pé no avião. E vai sendo levado do lado de fora. Aqui a gente chama isso de bigu. Aqui a gente chama de maloqueiragem mesmo. Sim. Aqui a gente chama isso de suicídio. Eu chamo isso de provável Paralimpíadas. Depois eu faço os bagulho pesado, né? Vai. Ah, não. Paralimpíadas já são gordo com todos os membros funcionando. Imagina doente. Então vocês conseguem dar um jeito de entrar dentro do avião invisível. Tá. Vocês vão até a casa do frango. O frango tá junto. E aí a casa do frango, ela tá cheia de guardas e cheia de seguranças com armamento pesado. Porque afinal é a casa, né? Casa de vivo Schneider. Agora não é. Conta de todo mundo aí, rapaz. Mas não é bem assim pra transformar a galera em Danoninho, não, cara. Calma aí. Tem muito nego ali, eles estão tudo armados até os dentes. Porque é. Oi? Massagem erótica. Mas eles estão empregados do franguinho, é só o franguinho mandar a gente entrar. Ele vocês pousam ali na frente da propriedade. Já bota a pistola no pescoço do frango e fala: se vocês atirarem, a gente mata ele. Eu acho que eles vão dar o primeiro tiro. Se vocês atirarem, a gente também mata. Exato. Tá, eu falo pra eles que eu tô armado com a arma mais poderosa, que é a Bíblia. E uma foto do Bolsonaro. Não, eu não faço as piadas pesadas. Vocês vão tirar em mim só porque eu sou nordestino, né, bando de preconceituoso, filho da puta? Puf. Só porque eu sou viado? Tem minoria aqui, batendo na minoria, porra! Vocês só estão aumentando os alvos. Violência! Vocês pousam o jato invisível do Tom ali na frente. Vocês conseguem descer ali na frente da casa do franguinho Schneider. Ele desce do avião junto com vocês. E ele fala pro chefe de segurança dele, que é o segurança da zoeira, que também tava junto com o pessoal, que é permitida a entrada de vocês, que vocês vão dar início à investigação para ver onde tá o macaco. Aí ele entra com vocês dentro da uma grande mansão. É uma mansão linda, maravilhosa, muito, muito cheia de estalta, cheia de brilhante. De fotografia 3D. É, tem aqueles quadros de família, daí tem um do franguinho, tem um da Milfassa Schneider agora. Nossa, eu tava achando que era quadro do Jailson e do Paulo Guina, cara. Quadro de família, pô. Pode ser também, pode ser. Vocês entram ali, daí tem um quadro que é o Vivo Schneider, numa posição de som muito rico, muito cheio de dinheiro. E daí ele leva vocês até a sala de segurança e vocês veem as filmagens. Nas câmeras de segurança, aparecem câmeras de segurança de vários pontos da casa. E aí nessas câmeras de segurança aparecem vultos muito rápidos, assim, aparecendo, tipo, passando em frente à câmera. Até o momento em que, desses vultos, um deles passa próximo de onde o macaco tava, que o macaco dormia no mesmo quarto que o menino franguinho. Ei, sua filha. Ei, Fê. Vulto? É, tá encosto. É o Flash, ele vai avisar que chegou muito, muito cedo. É o Flash. Não, a gente tá tudo acordado, cara. Tá, o frango, ele não conseguiu perceber isso, teve que chamar, tipo, não sei quantos a gente é pra chamar isso. Tipo, não, cara, filho da puta, óbvio que eu percebi que era alguma coisa diferente, por isso que eu chamei vocês, porra. Tu queria que eu fizesse o quê? Que eu chamasse a polícia? Tu acha que ia adiantar alguma coisa, porra? Eu mandei ele reiniciar o modem e fui embora. Eu acho que chamar a polícia ia adiantar mais que chamar a gente. Se liga, entender... se liga nisso aqui, ele pega e mostra pra vocês um... Aí ele pega e mostra pra vocês um bilhetinho que tava escrito. Tava escrito um bilhetinho que tava... Que falava a seguinte maneira: olha, tô a perigo. Fui comprar minha insulina e tô achando que tem alguém me seguindo. Fica de olho, cuida bem do macaco. Beijo. Um Vzinho assinado. E só. Eu acho que é do Bruno. A insulina já é do Vivo. Vivo Schneider de diabetes. Eu acho que o Marrata matou a charada. O que ele falou? Eu tava muito ocupado falando bosta que eu não percebi. A insulina já entrega, né, cara? É. Ah. Ah, mas é moleza, cara. É só você ver a imagem aqui no do negócio, é óbvio que são vultos. Muito CSI. Daí a gente tem uma, a gente olha na imagem, tá bem pequenininho, a gente aproxima e é um pixel. Porrão. É. Tipo, você ampliar o negócio não melhora a resolução do treco. E aí, gurizada? E aí, cara, o que eu faço aqui? Eu já olhei isso. Pode investigar o local do crime? Cara, vocês podem dar uma olhada pela casa. Dá uma olhada lá onde... Eu queria pedir ajuda aos universitários. Explicar de novo. A gente pode, antes de ir pro lugar do crime e lugar do quarto da mãe do frango... A gente pode ir na cozinha, ver se tem alguma coisa. Se tem pra cerveja? Pode ver se tem cerveja, deve ter muita cerveja. Posso falar uma coisa? Eu posso chamar meu pet Amish? Tá, peraí. Chorão, o cão farejador? Eu matei no outro quadro inteiro, cara. Que merda. É que filho da puta. Filho da puta. Que filha da puta, cara. Cara babaca, velho. Não respeita nenhum porco. Ai, puta aí. Tá descartando. Perdeu sem respeito quando vivo. O cachorro vem em cima do skate. Começou. O meu pelo dele é preto, meio nevado. Ele é um cachorro dos quadrados. Ele chega fazendo rima, o cachorro? Não, se chegar fazendo rima, não é o cachorro do... Não é o chorão. Ele vai, ele vai porra, fazer uma rima não com tem leite. Porra de cachorro, cachorro farejador chamado Cheirão. Não tem essa porra aí. Vai tomar no cu, porra. Tu tinha não, porra não, do Webster, caralho. Tu vai querer escolher o... Nós já morreu. Posso só falar uma coisa? Foi uma baixa da equipe, lídico mesmo. Tem um rombo enorme na parede do quartel Amish e esse gorila é grande pra caralho. Então, será que nenhuma coisa não tá relacionada com a outra, né? É bom a gente voltar pro QG e ver que se então pode foi estar... Ah, pode ter sido o macaco, então, que destruiu o nosso QG, cara. Rapaz, é um rombo filho de puta, aí eu cara. Pego o frango pelo colarinho. O que que tu fez? Dá um sopapo nele. O que que tu tá falando, caralho? Eu não sei do que tu tá falando. Roubaram meu macaco, Tom, porra. Tom. Rola o dado erótico e obriga o frango a falar o que tá acontecendo de verdade. Eu acho que eu já que eu tenho o avião invisível, eu não posso ter o cintarário da verdade? Pode. Pode. Pode. Dourado, né, cara? Cintarário da verdade. Dourado não, incandescente. Eu vou ameaçar ele com o cintarário da verdade. Ou ele fala o que tá acontecendo de uma vez, ou eu vou usar o cintarário da verdade. E o cintarário da verdade é Baigon, só pra avisar. É melhor a gente voltar pro QG, gente. Vamos voltar pro QG, cara. Vamos voltar pro QG. Aqui a gente só viu um borrão, eu não achei nada mais. A gente leva o franguinho junto, porque. Mestre, rola um dado de percepção aí pra ver se eu encontro alguma coisa nessa. Cara, tu dá uma vasculhada na sala da segurança, tu não encontra basicamente nada. Tu encontra umas fitas velhas de pornô. Emanuele. Nossa, cara. Emanuele, poeirada. Oh, eu caralho. Tenho, eu tenho uma sugestão. Eu tenho uma velha de gravação de segurança. Tem um que é um do cara que limpa a piscina indo no quarto da mãe do franguinho. Tem um que é a mãe do franguinho pedindo duas pizzas. De calabresa. Pedindo duas pizzas com calabresa extra. Esse eu vou assistir. Eu tive uma ideia. Hã? Eu quero usar o cintaralho no segurança que tá muito suspeito desde que a história começou. Pega o garçom! A galera já cata o mago. Cada um segurando um braço, a terno do cara. Você já trabalhou como garçom um dia. Ele, vocês olham pra ele, ele pega e ele olha, não vai ser tão fácil assim, eu já trabalhei como garçom, então eu tenho braços fortes. Ele fala, tira as carças e pula. Ele começa a pular, dá uma piruleta. Tem o dado da piruleta. Tem o dado melhor, da piruleta. Não, acho melhor vocês vazarem daqui, porque senão eu vou chamar reforço e daí vocês vão se fuder. Fala que tem uma bíblia, que é o maior reforço que o homem pode querer. Tá foda, cara. Vamos voltar pro QG, cara. Aqui não tem nada. Não é. Já aconteceu. Vambora. Cara, melhor levar o segurança com a gente pra ver se consegue descolar. Segurança, pode dar uma brecha pra gente, vamos. Descolar uma. Fala assim, ô, tem uma cana ali, cara. Vamos tomar. Não vem querer me passar a conversa. Trabalhei anos em boteco, tu não vai me comprar com bebida. Eu tenho que ficar aqui e cuidar desse moleque de merda aí. Tem uma carreirinha pra você, você quer dar um doidinho lá, cara? Pô, tô de serviço, não vai rolar. Chama o cachorro chamado carreirinha aí. Chama o cachorro. O cachorro tá dando mortal do skate ali no canto, cara. Então vamos voltar pro QG lá, ver o que aconteceu lá. Posso teletransportar todo mundo de volta pro QG pra ficar mais rápido? Pode ser. Legal o avião aí? Não, transporta o avião junto. Tá, mas como é que ele vai ver o avião, cara? O Tom fala onde tá, pô. O Tom vai mostrar onde é que era, cara. Não, eu vou usar... Eu deixei o sinalizador... Sempre que eu saio, eu deixo com as luzes acesas, né? Se a gente amarrar uma fita na asa dele, só pra... a gente pintar ele, cara. A gente pinta ele assim e... Joga uma mãozada de areia na hora que você sair do jato, assim, só pra cobrir onde que tá. Isso. Tipo Indiana Jones, sabe? Acaba com o propósito de ser invisível, mas tudo bem. Tem que entender que um jato invisível tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens também, né, cara? A vantagem é que ele é invisível. Essa é a maior vantagem que você pode pedir. É. Até agora eu acho que a vantagem é que ele é um jato, porque não vi vantagem de ser invisível. Claro que tem, você tá louco? Ele é invisível, você pode bugar na vida real, cara. Cara, eu ponho primeiro a gente saquear a prataria aqui da casa dele, depois a gente volta pra base. Cara, tem um. Não, que daí algum herói de verdade vai vir atrás da gente. Se a gente Cara, eu acho melhor só a gente parar na cozinha e pedir um prato de comida. Eu já tô de chinelo mesmo. Pedir R$2 pra comprar um prato de comida? Chinelo comido, seguir vai ter uma overdose daqui a pouco. É o dia mais feliz da minha vida. Pedi um sanduíche de presunto também, talvez. Cara, vamos voltar logo. Não, vamos pro QG, vamos pro QG. A gente tá perdendo muito tempo. Vamos pro QG. Eu peguei comida antes de ir pro QG. Eu tô com fome, gente. Pegou um pernil lá na geladeira. Tinha um pernilzolão dando sopa na cozinha lá, pegou ele pra ti. Como eu sou seletivo, eu só não quero feijão, o resto tá de boa. Pegou pernil, bolacha, pernil, duas calcinhas. Tô comendo pão de batata. Pernil, bolacha e duas camisinhas. Calcinha comestível. Peguei calzone e pão de batata também. Você acha saudável? E essas coisas? Eu gosto de bicho. Certo. Tá, a gente tá no QG então, né? O Manhattan teletransportou todo mundo, né? Sim. E o avião? Foi junto. Tá junto, Tom. Tá com a fitinha amarrada lá. A gente apareceu todo mundo no meio do QG, assim, com o avião em tudo. Começou a destruir as paredes, assim. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Sim, estacionaram a porra do avião na chala! Do outro lado da chala. Então a gente vou começar a averiguar então agora o que aconteceu nessa porra. Mistério. Ai, cara, a gente não consegue consertar o computador. Rola o dado de desfazer o dano aí do computador. Cara, vocês chegam na base dos Amishs junto com o avião do Tom. Tom, vocês estão ali. Eu tô comendo, foda. Ele também passou na cozinha do frango pra pegar comida. Vocês chegam na base dos Amishs, vocês veem mais ou menos aquilo que eu falei pro Manhattan antes. Tem a parte onde tinha o computador central dos Amishs, esse computador tá parcialmente destruído. Tem um PC velho, muito chinelo, jogado no chão. A porta que dá da saída dessa sala pra rua, ela tá arrombada, como se alguém tivesse arrombado ela de dentro pra fora. Gente, eu preciso ir no banheiro. Eu casa... vou antes, continuem a decidir as coisas aí, tá bom? Vai lá. E a casa tá meio. E a casa tá meio bagunçada, como se tivesse rolado uma briga ali. E o gato? O gato não tá ali. Ah, gato, na hora que dá merda assim, o gato sempre desaparece. O gato tem um localizador na coleira? Eu tenho aquela reação espontânea. Meu Deus, eles nos tiraram pra fazer alguma coisa. Eu vou pegar o computador que tá no chão ali e ver se eu consigo dar uma arrumada nele. Eu acho até que foi o gato que fez essa zona aqui. Inclusive o buraco na parede, né? Evandro junto um PC, tá escrito positivo nele. Que merda. E tem um adesivinho do Iron Maiden no PC. O adesivinho escrito Cas Bahia. Não tem conserto, toca no lixo e compra um novo. Tu vê que ele tá aberto e tinha dado tela azul nele. Ah, é. O problema é na bateria da placa-mãe, é só trocar aqui. No solenoide. Pronto, tá funcionando. Gente, esse computador não tá lembrando alguém? Não sei. Ele tem memória pra lembrar? Não tem alguém que tá sempre com um computador que não funciona, que parece que é do positivo. O Vini. Então, sequestraram o Vini, gente. Essa é a história. Porra, mas tá tão incomodando a gente, escrota. O primeiro frango, depois do Vini. Que merda isso. É zoeste, mas tu te liga que levaram o gato também, cara. Puta que pariu. Voltei, gente. Eu fiquei... Eu não consegui ir no banheiro. Na metade do caminho eu vi uma aba em branco lá. Fiquei meio distraído. Você levar o gato, cara. Não acredito. Sério. A gente pode abandonar o frango e procurar só o gato? E também, assim, só pra lembrar, levaram o Vini também. Vamos procurar só o gato. Mas é o gato que eu não desvendei o mistério, não foi o sequestro do Vini que a gente tem que resolver. É, alguém já desvendou o mistério enquanto eu estava fora, eu dei aquele soquinho no ar, muito indignado. Poxa vida. Puxa vida. Puxa. Evandro, tá tocando teu celular, Evandro. Você tem um celular, Evandro? Tá mudando da Danone com esse teu celular. Que batida é essa aqui? Acorda o coração. Não atende não, Evandro. Deixa eu tocar a música. Alô? Alô, parceiro. Tu vendo teu telefone, ele tá tocando, daí tu espera a musiquinha acabar, daí tu atende, daí tipo, tu vê assim, ó. Alô? Alô, caralho? Porra, deu uma merda aqui, cara. Deu uma briga fodida pra caralho, acabou minhas batatas, porra! Filha da puta! Ai! Tipo, tu vê uns gritos assim. Ai, eu vi aquela imagem. Tu vê pela voz que é o Bruno. Daí tu vê que ele tá falando assim, porra! Se pôs de filha da puta, eles levaram Manhattan, tô tentando me pegar também! Não! Solta minha saia, filha da puta! Daí tipo, tu vê que cai o telefone no chão, escuta um barulho de briga assim e depois desliga. É, pessoal, eles levaram o Manhattan? O Manhattan não tava com a gente? Eu perdi isso também? Manhattan não, Hawkeye. Ah, o Hawkeye. Olha, Conta no site. Gente, eles não foram de acordo com o rumo do site. Eu acho que a gente não deve resgatar eles. É, eu acho que levaram o Manhattan mesmo. Levaram o Manhattan de verdade, cara. Eles podem ter levado um... O Manhattan caiu? Sim. Uhum. Eles podem ter levado uma cópia do Manhattan, tá ligado? Vocês percebem que o Manhattan não tá mais ali. O quê? O Manhattan voltou pra Hitomi Tanaka, Voltou pros vídeos daí. Isso, tá. Volta pra gente, Manhattan. O Manhattan não tá mais ali também. Ah, então sequestraram o Bruno, o Hawkeye, o gato do Zwaste, o Vini, quem mais? O macaco. Não, macaco não é importante, esquece macaco. A gente, se a gente tiver ordem, prioridade pra salvar, a gente salva o gato e desprioriza todo mundo, pode ser. Se o gato despriorizar o... Parece que é um padrão assim entre bichos peludos. Inclusive fudeu, Vini. Fudeu. O Vini, né? É, então, indo do mais peludo pro menos. É. O próximo é o frango, então, é isso que você tá querendo dizer. Filha da puta, vejo você. Então tá, pessoal, e agora? Que a gente vai fazer essa porra, mano? A gente consegue rastrear a ligação pra saber de onde que veio o chamado do Bruno? Sabe que o Bruno mora em Curitiba, cara. Sei? E o Bruno mora em Curitiba, porra. Ele e o Hawkeye. Ah, mas Curitiba é grande, tipo. Mas de onde de Curitiba é. Veio? A gente consegue rastrear? Da zona metropolitana sul barra norte. Quadrante 27B. É, tipo isso aí. Fundos, falaram com o Donivete. É. Gente, vamos marcar esse ponto no nosso mapa pra gente não passar lá perto? Passa longe. Passa longe. É, vamos dar um fast travel até lá, cara. É. Agora a gente não tem o Manhattan, não tem mais o cheat na história. A gente Manhattan tem que ir de... Vamos de jato que é rapidinho. Eu vou... Cara, a gente tem. Eu vou levar um retrato falado do Vini pra gente poder. Aqui. Com capacete. Pra gente poder identificar ele. Chegamos, pessoal. O retrato falado na mochila. Vamos que o tempo de Curitiba encontra-se frio agora de manhã, mas vai esquentar e esfriar de novo. Percebem que o Tom também tem poder de ser uma garota do tempo. Exato. Vocês não sabem que o piloto no speech de chegada ele fala como tá o tempo do local, gente? Eu sou mendigo, eu não vou, Tom. A gente não tá acostumado com essas coisas. Peraí, você não. Você só viaja. Você tem esse focinho, Tom. Você não tem faro apurado? Você não é tipo um gato, sei lá. Pra quem você tá falando isso, Zui? Você tá delirando? Tá confundindo o Tom com o que você Creed, é, porra? Pra mim é a mesma coisa. Não, o Creed não sou eu, gente. É, eu acho que é um fake, hein? Eu só quero falar que parece aquela pessoa que acha que os japoneses são tudo a mesma pessoa, sabe? Mas são! Japonês um gay, é o novo japonês, tá ligado? Por exemplo, o David Tristão, ele é... Cara, pode ser o David que tá por trás disso. David Maromba, hein, cara? David Maromba. Mistério resolvido. Mistério resolvido, cara. Assim, foi Maromba, o David cara. Que acabou a história. A gente sempre baixa a televisão. É, foi o David Maromba. Se foi ele, a gente não vai achar nunca. É verdade. Estão procurando até hoje aí, ó. O podcast gravando aí, ó. Cara, vocês tentaram falar com algum outro ex-amish? Vocês podem tentar, cara. Não, eles morreram pra gente. Eu demiti eles da minha vida. Eu não quero falar com ninguém. Eu vou ligar pro Alixis. Eu tô vendo se ele dá online na Steam aqui, pera. Ô, piá, fé da puta. Vai tentar ligar pra gente. Eu já tô com ciúmes agora, porque, né? O Alixis, ele tá online agora. Tem atenção pros amishes atuais. Eu não acredito nisso. Tô ligando pro Tom. Tom, o teu telefone tá tocando. Alô? Oi, Tom. É o Segui, tudo bom? Tudo, e você, querido? Tudo bom. Tom, você consegue ajudar a gente a resolver esse mistério? Não. Então eu desligo na cara do Tom e ligo pro Alix. Tá ligando pro Alix. Mas antes, tudo. Comenta nos meus posts. Seus posts são muito bons, faça mais. Vai, então eu vou ligar pro Alix pra ver se ele me atende aí, já que... Alix, você tem um cachorro que fica perto de uma lata de lixo? Pergunta pra ele se tem um táxi com gelo que tá afinado na frente da cabeça. Cara, liga pra ficar de sacanagem. Esquece. Alô, porra! Ô, piá! Ô, piá, fala! Bota no vivo a voz, Evandro, bota no vivo a voz pra todo mundo ouvir. Alô, piá, fala! E aí, tu tá bem? Desde quando que eu tô bem, porra? Sou preto, tenho que resolver os problemas sempre, vai tomar no cu, porra. Vocês nunca mais me ligaram, cacete. Vai se fuder, piá. Soube do Bruno, do Hawkeye? Ah, nunca mais soube de ninguém, não, piá. O negócio é... Eu cuido das minhas paradas aqui. Tô fazendo backup de tudo que eu tenho na minha vida. Na roça não tem como contato com eles, né, Alicia? Quem sabe? Aqui em Malemal tem internet, piá. Como é que eu vou fazer as coisas aí, cara? Não tem contato com as pessoas, não. Então tá bom, obrigado. Peraí, só um pouquinho que eu vou. Tão tocando na minha porta aqui. Aí tu vê que ele Ele deixa o telefone dele, vai lá, ele. Ô, filho ele abre da puta, eu nem ligar, não tô querendo mais favor teu, não. Porra, é interurbano, cara. Tô pagando interurbano. Vamos ouvir que vão sequestrar ele também, cara. Pra cobrar, porra! Eu tava já desligando o telefone. É cobrar. O Alisa deu a gente a cobrar. Ele não tá achando que é Nextel aqui, caralho. Não! E o legal é que a gente se despede dele. Não, não! Não espera agora não, que eu vou atender ali a porta. Porra, vai me deixar plantado aqui, filha da puta. É, Alisa, atende logo, cara, a porta. Pega, tá, ele desliga na tua cara e fala, ah, vai te fuder então, porra. Desliga na tua cara. Acho que ele não sabe de porra nenhuma. Tomara que o Alisa tenha sido sequestrado e a gente não saiba pra não precisar ir atrás. Tá bem, mas quem mais a gente sabe que tá vivo? Não tem mais ninguém, cara. O Foca. Não, foda-se. Que é Foca? Foda-se. O Ômega. O Foca enfia as batatas dele no cu. Tem o Ômega também. O Ômega. O Ômega e o David, os dois desapareceram do site. Como é que a gente vê? O Eduardo lá também. Qual era o nick dele? Eu não lembro. Oi? Qual era o nick do Eduardo? Ah, era Grifter. Tem o Grifter. Mas é o Grifter não é o cara da DC, aquele maluco loiro que tem uma máscara lá? Bandoleiro. Bandoleiro. Vamos salvar ele também. Deixa quieto. Cara, eu tô sem ideia. Imagina o site que ele sumiu, pera. Vamos pra Curitoba lá, vamos. Tem aquele que... Ah não, era o Flamer. Toda semana podcast, fila da puta. Não tava pra gente sair lá, arrumar a porta do QG e mandar merda e deu? Flamer é o nerd reverso do site, escreve porra nenhuma, mas tá em toda a gravação. Eu tô aqui ainda, Godoka, calma. Você escreveu hoje. É verdade. Já pode esperar mais 4 meses. Já pode ficar 6 meses sem fazer posts. Galera, eu não sei mais o que eu fazer, eu acho que eu vou abrir outra cerveja aqui. Vamos pra Curitiba? Vamos pra Curitiba. É, a gente já não tava? A gente já tá em Curitiba. Já? O Tom é muito eficiente, cara. Enquanto a gente discutia isso, o Tom tava pilotando pra Curitiba. Isso! Muito bom, Tom. Não, a gente foi procurar o Bruno em Curitiba, gente. Daí vocês ligaram pro cara que eu esqueci. Ali. Minha memória é ruim, Tom, desculpa. Se o Alice ouvir isso, ele vai dizer, ô, Pia, esqueceu do meu nome, só porque eu sou preto. Eu não percebi que a gente tava em outro lugar, que não era o quejeiro dos Amish. É tudo igual pra mim. Tá, então a gente vai na casa do Bruno, como é que a gente vai fazer? A gente vai na coordenada lá que o Bruno ligou pra você. Ah, tá, vamos seguir, lá. Segui, tá sentindo falta de alguém. Segui. Estou? Tá sentindo falta de alguém. Não tô, não. Tá sentindo falta da Judite. A Judite, eu vendi não, ela, toquei por pedra? Não, não. É drogado tá mesmo. Caralho, será que eu vendi ela? Não, tá ligado que tem um lugar que vocês ficam na casa que tem tipo uns papelão e uns cobertores em cima. Sim! Pano de tipo, merda. Que é o lugar que tu chama de meu quarto. É minha cama, isso. Tipo num corredor, é tipo, assim. É tipo o Rigby no Apenas Um Show, é só uma cama elástica com um monte de roupa velha em cima. É tipo como se tivesse a mansão dos Vingadores, mas tipo tem um mendigo morando lá dentro. É tipo a sua Cracolândia particular. Oh, melhor que mansão, hein? Tá mais barato. Abre a porta do quarto assim, tá o quarto todo vazio, só um canto com os papelão vazio. Ah, vocês não sabem, mas embaixo daquele papelão, quando vocês saem, tá ligado? Tipo, Feira da Fruta que o maluco apoia no telefone e vira a parede assim. É uma mansão subterrânea, cara, nos esgotos lá. Vocês não manjam. É o que a droga fala pra tu. É, eu viro o papelão, tem umas migalhas embaixo. Nossa, é alto. Isso aqui é meu almoço. É meu almoço secreto. Tá bom, Vini, mas vamos supor que eu não fumei a Judite. O que aconteceu com ela? Ela não tá ali, cara. Desapareceu também, foi mais um... Lista de prioridades. Mais um pet amigo foi sequestrado. Gato e Judite. Tá bom, gente? Vamos. Macaco também. Deixa eu ver se o Raj tá na gaiola. Vocês dão mais uma procurada pela base dos Amishes e é uma triste realidade, cara. O Raj sumiu. Não acredito. Oh. E o cachorrinho novo sumiu também? Caramba. Cachorrinho novo, carreirinha. Cara. É o cachorrinho. Tem carreirinha, porra. Vai ser. Não, é o cachorro do Evandro. Qual o nome do seu cachorro, Evandro? Kenshiro. É o Kenshiro. Ele tem nome de anime. O Kenshiro tem a jaquetinha dele com os spikezinhos, mas ele não tá ali. Ele não tá também? Não, não tá. É melhor levar embora. Chamar, e o porco de estimação do Godoka que ele usa pra matar, pra açoitar toda vez que ele vai no açougue, tá lá também? Não tem não, porra, cara. Eu tenho um cachorro, Sofia. Sofia da puta. Pô, Edson, você viu essa piada a um quilômetro de distância. O nome dela é Sofia. O pet amiche do Godok, ele foi uma é a peixeira, né? Não, cara, foi uma das baixas, era o Azazá. Era Azazá, cara, que era o hamster pet amiche. Em homenagem às balas Azazá. As balas Azazá. Vocês percebem que até o meu cacto não tá ali, cara. Não quero. Achei que... Quem quer roubar um cacto? Ah, roubaram. Ele é um pet amiche, porra, vai tomar no cu. De animal roubar eu, cara. Ele é um pet amiche, cara. Vocês estão levando o Vini, Bruno, os negros sem nenhum critério. Critério, ah, não. Rapaz, é, estão levando só os animais. Vocês veem que o Flamer sumiu. Droga! Do nada, assim, é clique. O Tom também. Eu voltei. O Manhattan... Tá, voltou o viado, só sumiu o jegue e a mula. Estão gravando, né? Pra eu processar vocês. Pô, a galera tá sumindo. O Flamer tá conversando, ele some, é bug na Matrix. Não, o Flamer tá ali. Ele filmou ali. O mestre tá com zoeira, hein? Eu voltei assim, eu desapareci e voltei do nada. O mestre tá com zoeira, hein? Então, o mestre, a gente tá piscando, tá ligado? O fala, sumiu, aí a gente olha, o Flamer não tá. Depois ele fala, voltou, e ele tá de novo. O mestre, velho, decide aí, cara. Não, o Flamer sempre esteve ali, ó. Tava tirando com a cara de você. Agora a gente bugou a nossa mente, porque eu lembro sem o Flamer, mas não lembro. Aonde, a gente tava em Curitiba, no apartamento. Tá em Curitiba. Galera, eu tive a impressão que eu sumi por uns segundos, é verdade. Não sei, eu também tive, mas... Caralho, cara, vocês não estão em Curitiba, cara. Você o nome disso é ausência. Pô, o Tom levou a gente pra Curitiba, cara. Agora a gente vai ter que voltar. O mestre falou que não, então a gente voltou no tempo e não foi, mas apesar de quase ir... A gente não, tava indo na coordenada já. Vocês não estão em Curitiba. Acho que a gente tava no QG, não tava no QG? Tava no QG ainda, olhando, a gente olhou os animais lá, não é? Acho que o Tom, então, o Tom foi sozinho pra Curitiba e voltou enquanto a gente tava discutindo esse tempo todo. Pessoal, eu fui em Curitiba e tá tudo estranho lá. Ah, cara, então toda a bicharada estranho lá? É. Era Curitiba, cara, então tá tudo. É, lá é normal. Pô, é falando de churrasco. É brasileiro. Leite quente. Rússia brasileira. Churrasco. Na rua, assim, estranho. Então, galera, sumiram com todos os bichos. Então acho que a gente não tem muita escolha. A gente deu uma procurada e não achou nada de informação útil, né? A gente achou alguma informação útil, mestre? Cara, tem o computador zoado. Tem o PC. Eu já consertei. A foi a hora que eu fui ver a bilhão, cara. Lá, né? Então, eu tô procurando aqui alguma coisa aqui. Tu vê no PC do milhão, tem uma que a gente tem até o momento. O Evandro, ele tava fuçando no PC do milhão que ele achou. Fecha o Axel Brown. Tá procurando outra coisa também. E tem uma pop-up, eu não vou clicar. Pop-up escrito: instale para melhorar seu computador. Aumente seu pênis. Aumente seu pênis. Daí, mulheres casadas querem agora. Querem pau. Esposa vai odiar esse site. Esposa vai odiar esse site. Nossa, tá cheio de vírus essa porra, né, cara? Tem uma nova versão do Java. Opa. Tá escrito: baixe o instalador Baidu para melhorar, para deixar o seu computador mais rápido e mais eficaz. Tá, eu cliquei porque o computador não é meu mesmo. É, vamos baixar. Baidu antivírus. Apareceu o novo Amish, né? O Visão. O Visão Baidu. Só que ele é cego. É. E só fala chinês. Eu cliquei no. E é um cachorro daquele azul que parece verde. Daí tu clica ali, daí ele fala assim: o programa já foi instalado com sucesso. De quem que é esse computador? Ele não pode ser instalado novamente. É do Vini? Ok, vamos instalar então. Tu vê que tá faltando umas teclas no computador. Vamos instalar o Round 2, 3. Não tem, tá comendo as teclas. Não tem mouse. É câncer cibernético. Tem dois meses. É lepra. Lepra virtual. É gonorreia virtual, vocês. Daqui a pouco caiu o carro. Eu acho que o mestre tem que mestrar pra gente saber o que a gente tem que fazer. Você tem que ir atrás das respostas. Não pode. Cara, eu já olhei o computador, só tem lixo nesse computador. Quais são as teclas que você bota no computador? Tá faltando a tecla do H. Do E, do L e do P, né? Caralho, que beleza. Essas são as teclas que estão faltando. Que pariu, hein? Eu já falei que sequestraram o Vini. Cara, mas não, sabe o que é dizer? Ninguém sequestra judeu, não, caralho. É muito errado. Dizer plé? O que quer dizer plé? Plé. Lep. A gente pode tirar a tecla K. Pel. E falar Pel. Que tá escrito leque. Lep. O Pep sumiu uma vez, sumiu de novo e tem um K também. Lep. É o barulho da minha anca batendo em tua bunda, filho da puta. Eu acho que é help. Uau. Uou! Caramba, você descobriu isso sozinho ou a anca do Flammer te ajudou, Ivan? Isso não me ajuda em nada, tá ligado? Não ajuda, porque o cara teve o trabalho de arrancar essas teclas e podia simplesmente ter escrito, né? É. Vamos procurar essas teclas de cartão. No olho do teu cu. Vamos começar por lá, então. Pega a cinta, Tom. Eu procuro. Ah, obrigado. Cara, a gente não tem sistema de segurança nessa porra, essa base? Acho que ele tava conectado nessa merda e o computador tá quebrado. O supercomputador do QG. Se o Evandro conseguir configurar o PC do milhão pra ficar junto com o supercomputador dos Amishes, pode ser que vocês consigam ver as imagens. Evandro, você já botou o Raul 1-2-3 e o Vaidu vai pegar no nosso tá server. Tá funcionando, cara. Depois que eu coloquei aqui, ele tá dizendo que ficou mais rápido o computador. Ficou? Aumentou o pênis também? É, também. E yes. apareceu várias mulheres aqui. A minha esposa mulheres vai odiar esse site. É. Mulheres casadas precisam de ser. Eu cliquei aqui, o computador tá mais rápido, o pênis do computador tá maior e minha esposa pediu o divórcio. A gente já encontrou usuários perto da sua região, né? É, sim. E aí, mano? Tá conectado, tá funcionando já. Resolvi o problema. Tu conecta o computador, daí depois que tu conecta o computador dá uma tela azul. Aí tu fica olhando pra tela azul, daí do meio do nada ela fica... Calma. Só o Evandro tá olhando pra tela do computador. Vocês estão... A gente tá olhando pro teto. Vocês estão olhando pra cima. O Segui tá olhando pra tela do computador também. O resto tá olhando pro Evandro e pro Segui. A tela do computador, ela começa a piscar entre um branco e um azul e começa a piscar numa velocidade muito rápida, assim, tipo... Velocidade da luz, isso aqui! Eu me sinto muito confortável quando a tela branca está piscando. Muito confortável. A tela começa a piscar entre um branco e um azul, ela começa a piscar muito rápido, assim. E aí vocês olham... Vocês é o Grêmio! E daí tá, tipo... O Evandro, Grêmio! O Evandro e o Segui, eles estão olhando pra tela do computador. E aí o Evandro começa a olhar, assim, tipo, abre o olho dele, tá muito aberto, assim, ele tá meio que babando. Eita porra. E ele tá meio que, tipo, ele entrou numa espécie de estado catatônico, assim. É então, o episódio do Pokémon. E aparentemente não tem nenhum efeito no Segui. O Segui tá imune a essa porra aí. É meu poder especial. O Evandro literalmente não consegue falar nada, igual na É, eu desligo a TV. Vou dar um chute nas costas dele pra ver se ele melhora. As drogas que o Segui fumou protegeram ele. Mais ou menos. Defina protegeu. É, tu tá imune, teu cérebro já foi tão danificado pelas drogas que tu tá imune a esse tipo de coisa, cara. Yes! Eu tenho um poder, gente. Eu sou imune a coisas inúteis. Mas isso porque a tela tá variando entre um branco e um azul. Se fosse só um branco, tu tava fudido. E é meu ponto fraco, né? É a cor branca. É o ponto fraco, a cor branca. Exatamente. Então tu vai dar rei do crime, vai ficar lá. Eu consigo tentar decifrar se tem algum tipo de código Morse entre essa piscada de tela? Tu pode usar os teus conhecimentos da época do quartel pra desvendar esse tipo de coisa, cara. Fudeu, gente, eu não consigo decifrar nada. Tu vê que tem um padrão nesse lusco-fusco aí. Tá, eu vou tentar anotar o padrão. Gente, alguém me ensina a escrever? Eu já fui escoteiro, eu sei código morte. Okay. Daí eu... Tom, vem olhar a tela junto comigo. Cara, eu não sei porque quando falou Tom, eu imaginei o Tom Selleck. Eu não sei quem é. Não faço ideia do que você tá falando. Também não. Selleck, cara, o Magnum, porra. Ah, tá. Magnum, vem não, do Magnum meu lado, me ajuda. Me ajuda, não, Magnum. Tá, eu tô anotando aqui o código e eu dei pro Tom ler. Tom, cara, como Vini, o que o Tom leu? O no vento, Léo. Cara, eu buguei agora. Não consegue, né, Vini? Desenha a raquete do Guda, Vini. Parfumiro. Tá piscando uma mensagem e a mensagem... Tipo, e a mensagem diz o seguinte... Vocês nunca lembram de mim. Agora eu vou apagar todos vocês da existência. Malditos Amishes e seus amigos. Eu gariba. Amishes e seus amigos. Esse uso de pleonasmo não me é estranho. Pode ser o Gariba. Pode ser o David, cara. Ou o Churrumino. Tá. Pode ser o Churrumino, a gente, olha. A gente pode ser até o Atrevido. De uma pessoa. Quem é Raiz com Atrevido? Cabelo vermelho. Marcelo. Tá, pode ser o Churrumino. O ponto é tu jogar. Censurado. Galera, não. Censura, editor. Como é que eles vão sequestrar o Churrumino, cara? É mais fácil levar o gorila. Se o Churrumino tava passando fome e resolveu comer espetinho de cachorro, se ele virou coreano, você não sabe. Se o gorila veio raptar o Churrumino. Porque carne de macaco é carne nobre. Flamer já pensou em 10 receitas, né? Macaco flambado, negócio. Miolo de macaco, hein? Sopa de miolo de macaco. Guisado. Tô com fome, que merda. Bom, cara. Não, é macaco. A mensagem diz isso, cara. Vocês nunca lembram de mim. Eu vou fazer com que todos sejam esquecidos. Malditos Amishes e seus amigos. Esse é o Gariba, né? Será que tem erro de português? Cara, não, tá escrito certo. Faz quanto tempo vocês então, não falam então, com o Gariba? Não é o Gariba, não. Pouco tempo. Ele editou um podcast. Talvez não seja ele. Ah, é verdade. O Gariba tá presente até. A gente sempre lembra dele quando as coisas dão errado, cara. Então, exatamente. Não é. Quem que a gente não lembra? Pô, se a gente lembrar... Eu esqueci. O Foca, não sei. Quem é Foca? Não, o Foca tá lembrando esse instante, esse bosta. O Pato, o Evandro... Vocês veem que o Evandro... O Pato tá sempre aí, baixando podcast, porra. Vocês soltam o... Tiram o computador da mão do Evandro, o Evandro cai em estado de catatonia, assim. Ah, alguém joga um balde d'água gelado nele e dá uns pescotapas aí. Derrama a cerveja dele. Não, mas a pergunta dele, é... Porra. Aonde está o balde, cara? O balde, cara? O balde fez tudo isso? Velho, é o balde do Manhattan, não se pode duvidar deles. Vou parar de andar com vocês. Daí o Evandro cai, vocês pegam, tomam o computador da mão do Evandro, que tava mandando aquela mensagem lusco-fusco no código Morse. Daí deu aquela mensagem dizendo que vocês nunca lembraram de mim, agora vou apagar todos os Amishes, vou fazer todos se esquecerem dos Amishes, malditos Amishes e seus amigos. E aí, nisso, o computador começa a piscar uma luz e o computador dos Amishes, que é o computador que tava todo fudidão, começa a sair umas faíscas de dentro desse computador, o computador do milhão do Vini apaga. E o computador dos Amishes, ele começa a se transformar, cara. É o que? É o Michael Bay. Daí ele se transforma e daí ele vira um Pentium 4 com uma tela meio azul, meio vermelha dizendo, eu sou o Baidu e eu vou destruí-los. O Baidu? Mas ele não era um chinês que tampava no campo de arroz lá? Ou algo assim? Uma maldição, cara, foi a velha. Maldição. Eu pensei que era o Churrumino que tinha pegado todos os animais fazendo a sopa. Caralho. Eu posso fazer uma pergunta antes de acabar? Como que o Baidu... Quer dizer, o Baidu é do... ele manja, né, dos Paranauê, mas como é que ele sabia que só eu não iria ser afetado? Calma, cara, calma. Tudo vai ser respondido. O Baidu, ele é um robô, ele é tipo Visão, só que ele é vermelho e azul, e com uma capa... Ele é vermelho e azul, com uma capa azul, Só que no lugar da cabeça dele tem um daqueles, computador antigão, sabe? Com azul. Um vídeo de... que o monitor era de tubo, tá ligado? Que é a meio amarelo. CRT. É meio amarelo. É, CRT. Isso. Ah, que tinha aquelas telas de DOS lá, preto, com os negocinhos em verde. Jesus amado. Ah, isso aí é uma de fósforo verde, então. E isso aí. Daí, tipo, a tela ela tá preta, ligada, e daí tem uma carinha que é um olhinho e uma boquinha verde, assim. E aí ele tá falando com vocês, ele fala assim: eu sou o Baidu e eu vou acabar com os Amishes. Eu sou o Arauto que foi enviado para destruí-los. A gente pode chamar o Arauto da Paz do Amor, que é o Hasselhoff, pra nos ajudar? ou o Hackerman, pra dar uma ajuda? E aí, E aí a gente vai continuar num próximo episódio, cara. Essa é a primeira parte de Super Amishes. Age of Baidu, cara. Isso aí, galera. Até semana que vem. Abraço. Aê. Aê. Fica agora com 20 minutos do Flamer tocando acordeon. Vai. Ficou uma merda. Olhei a terra dentro. É, porque nordestino só sabe essa música, né? Eu tô... Preconceituoso, caralho.